DJ Rian Mix. Certo de que além da cima, uma jornada eu quero ir pro espaço sideral. Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim, na nave espacial. Certo de que além da cima, uma jornada eu quero ir pro espaço sideral. O frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo. Hoje é sexo na rave. DJ Tezinho é o brabo de novo. Eita, é o DJ GBR. Hoje é sexo na rave, a mulher já tão safada. Chupa minha piroca pra depois tu beber água. Invade a sensação de perigo, nos definindo. Se tem rave na favela, GBR tá no som. Se tem rave na favela, o Tezinho tá no som. Vai descendo com o pacotão, faz a buceta de rima no chão. Vai descendo com o pacotão, faz a buceta de rima no chão. Descendo com o pacotão, faz a buceta de rima no chão. Mas é só que pra todas puta, pra tocar em todas quebrada. Toma na tia cavara, toma na tia cavara. Toma na tia cavara, toma na tia cavara. Toma na tia cavara, toma na tia cavara. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo. Hoje é sexo na rave. DJ Tezinho é o brabo de novo. Eita, é o DJ GBR. Hoje é sexo na rave, a mulher já tão safada. Chupa minha piroca pra depois tu beber água. Invade a sensação de perigo, nos definindo. Se tem rave na favela, GBR tá no som. Se tem rave na favela, o Tezinho tá no som. Vai descendo com o pacotão, faz a buceta de rima no chão. Vai descendo com o pacotão, faz a buceta de rima no chão. Descendo com o pacotão, faz a buceta de rima no chão. Mas é só que pra todas puta, pra tocar em todas quebrada. Toma na tia cavara, toma na tia cavara. Toma na tia cavara, toma na tia cavara. Toma na tia cavara, toma. Alô, DJ Rian Mixi, detona meu DJ! MC Lan, Rematan, MC Pai! Que tem nos bailes de rua? Que tem nos bailes de rua? Só grau, só bunda, só rave, só bunda, só bé. Que bunda, só bunda, só bunda, só bunda, só bunda, só bunda, só bunda. Então, pras novinhas brau, pros perra que é fuga. Só grau, só bunda, só grau, só bunda. Então, pras novinhas brau, pros perra que é fuga. Vai, vou te perguntar quem é o pai dos malotes. Vou te perguntar quem é o pai dos malotes. Tô fraco, tô forte, tô fraco, tô forte. Então, desce novinha no ferro do camarote. Sobe novinha no ferro do camarote. Desce novinha no ferro do camarote. Sobe novinha no ferro do camarote. Desce novinha no ferro do camarote. Avisa o foguetão chegando. Hoje a tchuca tá no toque. Deixa ela jogar pro alto. Porque mulher também pode. Tá de giro, rangando em cima do XJ do mal. É brum, brum. Chamando no grau, é brum, brum, brau. Chamando no grau, é brum, brum, brau. Chamando no grau, brum, brum, brau. Chamando no grau, é brum, brum, brau. Chamando no grau.

I need trust. That's enough, we so up. I was there when no one else was there for you. Hey, hey, can't contain, love it when you say my name. Bentley swerving lane to lane, and I know I done some things. Can't explain, chick go down the drain. Hop in the rains, so blessed I can't complain. It's Wi-Fi in the lobby. Told you from the get-go, need a real one beside me. In and out the country, you know I be switching climates. Keep you around cause you don't gossip, shit we do in private. Yeah, so can you twerk for me? While I'm rolling up, just twerk for me. Just twerk for me, just twerk for me. While I'm rolling up, just... Que vai brincar com sentimento. Que vai brincar com sentimento. Que vai brincar com sentimento. Que vai brincar com sentimento. Que vai brincar com sentimento. Que vai brincar com sentimento. DJ Rian Mix, solta o som, meu DJ. Mas não ficar de papapá. Vai ser de espino, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso. Dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixou o Kevin com gosto de quero mais. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai. Novinha, vai. Descendo. Descendo, vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo, a mãe quis prender demais sua filha e virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de manhã o Kevin cria. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Vai. Descendo, vai. Descendo, vai. A bola pro pai, novinha, vai. Descendo, vai. Descendo, vai. A bola pro pai, vai novinha, vai. Vai. Descendo, vai. Descendo, vai. A bola pro pai. Tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso. Dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixou o Kevin com gosto de quero mais. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai. Novinha, vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai. Vai, novinha, vai. Vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai. Prender demais sua filha e virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de manhã o Kevin cria. Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. Vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai, novinha, vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai, vai novinha, vai. Vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai. Agora quer mandar em mim, coitadinho. Não passa de um contatinho abaixo, tom. Respeita a mamãe aqui. Olha ele, todo se achando, tá metendo louco. Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com outro. Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco. Ai que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda nessa raba. Olha